Alô, civilização ocidental, meu nome é Ronaldo e estamos começando mais um podcast, hoje com o tema anti-heróis. Comigo hoje tem o jornalista Guilherme Macalossi. E aí, Guilherme, tudo certo? Bom, Ronaldo, é um prazer estar aqui contigo, com o Juliano, nessa série de podcasts civilização ocidental, meus bons amigos, é um prazer estar com vocês. Prazer também é todo nosso. A gente tem também aqui com a gente hoje o historiador e fundador da página Civilização Ocidental, Thomas Juliano. Como vai, meu velho? Tudo bem, Ronaldo? Estou muito bem, feliz por estar aqui conversando mais uma vez com o Guilherme, um bom amigo que fiz nesse mundo online. Eu fico muito feliz de estar aqui charlando. Para a gente começar, o que caracteriza o personagem anti-herói? Objetivo e bem óbvio, assim, é aquele que acaba tendo uma predisposição, até mesmo involuntária, para atitudes de heroísmo, mesmo que ele não tenha predisposições morais, ou enfim, ou até mesmo a própria vontade primeira de exercer o heroísmo. O heroísmo é tudo aquilo que ultrapassa, vou dizer assim, o comodismo em primeiro momento. Então, aquele que acaba ultrapassando seus próprios limites, até mesmo contra gosto. Eu vou pegar um exemplo, o personagem interpretado pelo Robert De Niro, Travis, do Taxi Driver, ele serve como um bom exemplo de anti-herói, que não precisa fazer, entre aspas, algo como, por exemplo, impedir um atentado terrorista no Pentágono. Mas ele pode fazer dentro da sua própria rotina, uma quebra de rotina, e dentro dessa quebra exercer um heroísmo para o próximo. No caso do Travis, foi um heroísmo bem acentuado, ele inclusive faz justiça. Então, dentro dessa linha, vou dizer assim, dentro dessa neblina, o anti-herói ele flui dessa forma. Ele pode ser o exemplo do Travis, pode ser o exemplo do Han Solo, pode ser o exemplo do Frank Slade, pegando três personagens de cinema, onde cada um deles, dentro das suas predisposições ou falta de disposição para atitudes maiores, acabam, vou dizer assim, se convencendo de exercerem um novo papel, uma nova direção ou até mesmo, vou dizer assim, uma conversão dentro do seu caminho. Hoje, o maior anti-herói do Brasil seria Eduardo Cunha? Se não ele, quem? Olha, acho que pode se considerar, ainda que nenhum propósito do Eduardo Cunha, se nós avaliarmos a fundo, seja em relação a um valor ético superior, né? Quer dizer, o Eduardo Cunha aderiu, e quando nós falamos de heroísmo, seria em relação a tirar esse governo aí que está no poder, esse governo criminoso, o governo das pedaladas, o governo do Petrolão, o governo dos problemas gerenciais, o governo da tentativa de perpetuação do poder. Em suma, ele está nesse combate porque acabou enredado nesse contexto da Lava Jato. E ele vê no Planalto o seu inimigo. E para as pessoas que querem se ver livres desse governo, ele acaba se transformando num aliado. E se nós pegarmos os anti-heróis, muitas vezes eles, como disse o Tomás, eles acabam incorrendo em atos que trazem boas novas, mas não necessariamente porque o quiseram, mas porque tinham a necessidade de fazê-lo para os seus próprios proveitos. No caso do Eduardo Cunha, ele me parece mais motivado por vingança do que necessariamente por boa aptidão em relação à probidade. E mais do que isso, um combate ideológico. Não vejo o Eduardo Cunha fazendo um combate ideológico. O problema é que o Eduardo Cunha tem um posicionamento mais conservador do que o do governo petista. Ele é um evangélico, em suma, ele é um homem da igreja, então o fato de ele se posicionar muitas vezes contra o governo é mais em virtude desses fatos. Mas em relação a essa parte do impeachment, da batalha política em relação ao fim do governo, ele é um instrumento que surgiu, que serve às pessoas que querem se ver livre da presidência. E ele age nesse sentido, mais ou menos como foi o Roberto Jefferson na época do Mensalão. O Roberto Jefferson também foi um anti-herói naquela época. Afinal de contas, ele veio a público e delatou todo mundo porque ele tinha se considerado o bode expiatório da história. Ele disse em mais de uma ocasião que eles não iam jogar tudo no colo do PTB em virtude daquela denúncia do sujeito que estava recebendo uma propina lá e falou do Roberto Jefferson. Foi lá na entrevista para a Renata Loprete e botou as penas na frente do ventilador. E com relação ao Eduardo Cunha, é a mesma coisa. Ele identifica os vazamentos seletivos, uma perseguição da Procuradoria-Geral da República, que ele atribui estar trabalhando para o governo, Ministério da Justiça, isso, e vê uma conspiração contra ele. E age contra o governo por causa disso e beneficia indiretamente as pessoas que estão ali querendo a mesma coisa que ele, que é se ver livre deste governo. Mas ele não faz por um propósito meritório, como nós o fazemos. Ele faz por um propósito de interesse pessoal. Muitas vezes o anti-herói age assim, e muitas vezes ele acaba agindo sem querer, no sentido de conseguir algo positivo, consegue esse algo positivo e reconhece este algo positivo. Então existem algumas categorias de anti-heróis. Eu acho que o Eduardo Cunha está na categoria do anti-herói que não reconhece os fatos positivos. Ele só reconhece os fatos que são bons para ele. A gente tem na nossa história uma tradição, se pode dizer assim, de anti-heróis. Primeiro com Dom Pedro I, que entrou para a história como um mulherengo, e muitas vezes é retratado assim nas nossas séries, como O Quinto dos Infernos, né, uma série que passou na Rede Globo há duas décadas atrás, se não estou errado. Uma década atrás, se não estou errado. Foi lá nos anos 2000, lembra? Anos 2000, ok. Também teve o José Bonifácio, né, que tem uma fama de gostar dos bares, né, de ser um homem boêmio. Como é que essa característica de anti-herói, de anti-heroísmo, se reflete na nossa cultura? Bom, Ronaldo, a pergunta é excelente e ela acaba sendo, vou dizer assim, ela acaba casando com aquilo que eu ministro enquanto professor em uma das turmas em que dou aula. Quando eu falo, por exemplo, da nossa tradição simbólica, eu toco justamente nessas transformações, ou seja, de como Dom Pedro I ou José Bonifácio, pegando os dois que citaste, eles eram retratados dentro do período monárquico. Como eles foram representados dentro dessa fase política brasileira e de como este processo foi se deteriorando a partir, por exemplo, de todas as rupturas que tivemos durante o período republicano. Então, quando escolho falar de Dom Pedro I, eu escolho mostrar para as pessoas que Dom Pedro I, José Bonifácio e Dom João VI, eles fazem parte de uma trinca dos três fundadores do Brasil, sem sombra de dúvidas. E quando nós temos o nosso fundador imperial, nosso primeiro governante, sendo retratado da forma mais torpe possível, até mesmo pelas suas indissocracias, pelas suas misérias ou pelos seus desvios morais, ignora-se alguns fatos, por exemplo, dos seus bons valores políticos, dos seus bons trânsitos governamentais e, inclusive, pelo esforço em que ele teceu para tornar este país continental, que na época tinha quase que o mesmo tamanho de hoje, quando pegando esta densidade territorial e tornando ela um fator com uma legitimidade de governo. Quando pegamos Dom Pedro I e analisamos o seu fundamento político, nós vamos encontrar um homem que fez a opção, durante um bom tempo de sua vida, de ser o Dom Pedro do Brasil. Embora ele tenha ido para Portugal e se tornado ali Dom Pedro IV, nós falamos de alguém que fez, durante boa parte de sua vida, a opção pelo Brasil, que se preocupou com o Brasil, alguém que confiou até mesmo em traços de humildade. Ele havia brigado, por exemplo, com José Bonifácio, e ele, em prol do Brasil, deixa seus orgulhos de lado e reforça e refaz alguns de seus laços com ele, entendendo a necessidade do Brasil e as suas próprias necessidades pessoais, sem sombra de dúvidas, já que ele estava isolado politicamente. Enfim, Dom Pedro é uma figura complexa, que tem sim esses tipos de traços, mas que eu sempre acabo deixando isso em segundo plano. Por quê? Para mim, eu sempre fui daquela linha que não me interessa se Dom Pedro foi mulherengo ou não, me interessa o seu contexto político. E isto entra em outro momento. Dom Pedro I, ele não pode ser avaliado pelos códigos de conduta que ele nunca foi educado como tendo e nem era obrigado com que tivesse. Dom Pedro I, ele nunca professou o catolicismo como Dom Pedro II. Dom Pedro II, a gente consegue colocar algumas linhas morais dentro da sua biografia que nós não conseguimos colocar em Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele é aquele legítimo homem coerente. Ou seja, ele não tecia moralidades. Ele era aquele que assumiu um reino, foi preparado para isso de uma forma bastante conturbada. Sua vida durante boa parte de sua infância foi uma vida muito conturbada, já que vamos imaginar que uma das explicações para a morte de seu pai, Dom João VI, é por envenenamento sendo cometido pelo seu irmão, Dom Miguel. Enfim, a gente tem aí uma vida bastante problemática. Pegando só esse ponto da Globo, e aí as representações... Posso fazer só uma pergunta nesse contexto? Pode ir, claro, com certeza. Tá. A pergunta é a seguinte. Ele é um anti-herói natural ou ele foi transformado pela falta de apreço que os nossos historiadores têm com a nossa história? Porque nós sabemos que boa parte da história do Brasil é relegada ao segundo plano. Quer dizer, não se fala muito do Império, da Fundação do Brasil, que é um período maravilhoso, talvez tenha sido um período assim, de maior crescimento intelectual do país, comparado ali com a década de 50. Isso tudo é relegado. Nós ficamos muito no período 1964 para cá, pouco antes disso. Ele se transformou neste anti-herói por causa deste desrespeito historiográfico, ou ele era de fato assim? Eu vou usar, Guilherme, para responder essa questão, a exposição biográfica sobre ele do Otávio Tacchini de Souza, que apresenta ele como sendo naturalmente, eu entendo assim, naturalmente esse anti-herói, porque é ao mesmo tempo em que ele proclamou a independência, ele era aquele, vou dar um exemplo, ele estava a poucos metros, a poucos quilômetros, mais precisamente, da cidade de São Paulo. Ele poderia ter proclamado a independência de uma forma muito mais solene, muito mais histórica, enfim. Ele proclamou as margens do Rio Ipiranga. Nós buscamos com isso mostrar que ele era um homem sem o tato, sem o preparo político, sem, vamos dizer assim, uma palavra bem moderna, não tinha um marketing pessoal. Ele era aquele que cometia uma série de excessos e ao mesmo tempo tinha uma série de virtudes políticas tecidas ambas de forma muito espontânea. E sendo elas, vou dizer assim, um traço que eu considero que é uma característica comum dos anti-heróis. Só que Dom Pedro I, ele não é retratado, ao meu ver, como um anti-herói dentro das exposições que nós temos. Muito pelo contrário, ele é retratado justamente pelos seus excessos. Ele é retratado muito mais como um bonachão, como um mulherengo. Exatamente, como aquele tipo de rei assim, que ainda carregava os vícios, as torpezas de um absolutismo, querem associar ele a alguma figura absolutista, enfim, coisas que não tem nada a ver. Dom Pedro I, embora ele tinha alguns momentos de uma linha política absolutista, ele foi alguém que tentou tornar o Brasil uma monarquia constitucional, que não tem nada a ver com o absolutismo. Basta alguém, que qualquer pessoa que conheça a estrutura monárquica de um país, consegue definir e entender as coisas assim. Mas Dom Pedro I, Dom João VI e José Bonifácio, eles são retratados de uma forma torpe. Talvez uma das razões, porque quando nós vamos ter uma ruptura em 1889, com a proclamação da República, nós vamos iniciar um processo de ruptura simbólica que só aumenta. E nós vamos ter outras fases, outras rupturas e novos heróis e novas definições sobre as nossas identidades, etc. E aqueles que definiram a nossa identidade em um primeiro momento, ou ao menos as nossas bases identitárias, ficam relegados aí ao segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E essas figuras acabam sendo associadas, como, por exemplo, Dom João VI, que o Ronaldo não citou, mas eu vou tomar a liberdade de pontuar. Dom João VI, nessa mesma minissérie, que eu era criança e eu lembro de dar umas olhadas, até porque a Ana Paula Arósio, o Marcos Pasquim, era todo um fuzuê, onde era uma minissérie muito mais em volta de um ambiente sexualizado do Brasil do que necessariamente uma retratação. Então era uma imensa sátira aquilo ali, que no Brasil essas sátiras são tratadas como um fato historiográfico. E Dom João VI, como é que ele era tratado? Ele é tratado como um corno, comedor de coxinhas, interpretado por um ator que eu não sei o nome, que é um vesgo, da forma mais ridícula possível. Esse era Dom João VI. Mas Dom João VI foi aquele que, no Brasil, pegando duas das suas primeiras características de governo, citando aí Oliveira Lima, foi aquele que trouxe para o Brasil a Biblioteca Nacional e trouxe para o Brasil a Constituição de Exércitos. Então, ou seja, nós estamos falando de um dos fundadores do Brasil, um dos grandes homens da história do Ocidente, aquele que conseguiu dar um balão em Napoleão. Não foi um covarde, ele foi um estrategista, ele atuou das formas como tinha que ter atuado. Enfim, nós temos aí grandes figuras que são tratadas sempre dessa forma mínima ou da sua forma mais mesquinha. E normalmente, pegando só esse minha última colocação, quando eu vejo as pessoas diminuindo Dom Pedro I ou apelando, Dom Pedro I, mulherengo, etc., mas falam isso baseado em quê? Em que código moral? Em que valor estão falando isso? Porque nós estamos falando do quê? Mulherengo, mas tu vota no Lula, por exemplo, tá aí, e a Rosegate, e toda essa função, que código moral que tu tens para parar e apontar que Dom Pedro I era isso ou aquilo? E outra coisa, dentro da história política do Brasil, esse fato de termos aí políticos mulherengos ou não, isso é algo comum, inclusive, da qualquer história política, enfim, isso aí é uma questão humana, etc. Thomas, diga uma coisa, na cultura em geral, qual é o teu anti-herói favorito? Depois vou estender essa pergunta também pro Guilherme. Vou dizer assim, embora nosso tema seja anti-herói, na cultura é algo que eu nunca parei para conseguir fazer uma definição, assim. Mas eu vou falar de um que no Brasil ele é sonegado, quase ninguém escuta algo sobre ele, seja o que for, e nós estamos falando aí, talvez, do maior compositor da América Latina, reconhecido por Dom João VI, um padre, um homem negro, muito imoral, muito anti-herói, porque tinha um talento musical, se representa, vou dizer assim, uma ascensão social, por ele ser negro, por ele ter uma descendência escrava, enfim, ele teve durante a sua biografia atitudes e momentos de verdadeiro heroísmo, e eu estou falando aí de José Maurício Nunes Garcia. E ao falar dele, vou dizer assim, eu sei que eu apresento esta figura, ou ao menos este nome, para muitos. Então, vou ficar na cultura brasileira e vou ficar com a biografia dele, que eu acho que representa muito. Guilherme, dentro da cultura, qual é o teu anti-herói favorito? Han Solo. Han Solo. Han Solo e Indiana Jones são os dois que eu considero anti-heróis. Mas eles se enquadram no sentido de que eles muitas vezes estão buscando algo para si e depois eles reconhecem os fatos positivos a partir da busca deles. Eu acho que eles são anti-heróis bastante conhecidos, ainda que não necessariamente sejam vistos, mas ele é um anti-herói, pelo seguinte sentido, tu vê que as buscas dele sempre tem uma questão pessoal envolvida. Nunca é para o bem comum. Por exemplo, no Indiana Jones e a Última Cruzada, ele vai atrás do pai dele. Ele não vai lá para salvar a Alemanha do nazismo, nem para impedir que os alemães fiquem com o cálice sagrado. O fato de ele tirar o cálice dos alemães é só algo consequência do trabalho que ele fez para achar o pai dele. O pai dele estava contra os nazistas, de fato. Ele não, ele foi por causa do pai dele. No Caçadores da Arca Perdida, é mais ou menos a mesma coisa. No Templo da Perdição, é pior ainda. O Indiana Jones está atrás de fortuna e glória. E ele acaba libertando aquelas crianças que estavam presas no templo, porque estavam lá e não tinha alternativa, tinha que libertar as crianças. Ele fez isso. E no Reino da Caveira de Cristal, ele vai para se inocentar. Ele estava sendo acusado de ser um agente, um espião russo. Então, ele é um anti-herói positivo. Quer dizer, ele age sempre pelo seu lado pessoal, não de forma altruísta, mas a ação dele é positiva, o efeito que ela tem sobre os fatos é positivo. Isso se reflete nesse personagem. No Han Solo, ele não, no primeiro, principalmente no segundo, mas no primeiro ainda, no primeiro Guerra nas Estrelas, ele age motivado pelo dinheiro. Chega o Obi-Wan Kenobi junto com o Luke e eles pedem um valor lá para eles serem transportados até Alderaan. Depois acaba dando todas as confusões no filme e ele acaba levando até a base de Yavin, a Leia, o Luke e os robôs. E ele se recusa a participar da batalha final lá na Estrela da Morte, dizendo que é um suicídio, mas no fim das contas ele muda essa perspectiva e gera uma ação positiva. E ele é um anti-herói que ao longo da história, que começa com ele atirando antes no caçador de recompensas Gredo, sem ter sido ameaçado, ele termina como o futuro marido da princesa Leia. Então ele faz uma, digamos, jornada histórica de, digamos, melhoramento enquanto pessoa. Inclusive, agora em dezembro, se eu não me engano, vai estrear o novo filme do Star Wars, né? Vamos ter o Han Solo velhinho, né? E o Chewbacca também, que é o seu fiel escudeiro, anti-herói. Agora, por exemplo, olha só, se tu pegar a história pregressa do Han Solo, ele salvou o Chewbacca de um campo de concentração. É por isso que eles são amigos. O Chewbacca tem uma dívida de vida com o Han Solo. Então, ele age em benefício próprio, mas ele gera benefício para outras pessoas. Ele libertou o Chewie, se não me engano, porque ele era da Academia Imperial e ele desertou, não queria mais aquilo. E trouxe o Chewie pro lado dele e salvou o Chewie, mas era pro interesse dele. Mas ele gerou uma ação positiva. É interessante que o anti-herói ele tem isso. Eu lembro, tu falando sobre Han Solo e sobre Indiana Jones, eu lembrei um pouco assim da minha infância. E eu costumava gostar mais dos heróis da Marvel do que da DC Comics. Porque eu achava mais legal, eu achava meio chato o Super-Homem, que quando o vilão chegava, chegava no final, o vilão estava em perigo de cair do prédio, alguma coisa assim, e o Super-Homem ia lá e estendia a mão para ele e ajudava ele. Então eu gostava mais de super-heróis como o Spawn, por exemplo, que era da Image, até nem era da Marvel, e que eram realmente... eles tinham um efeito positivo dentro daquele universo, mas eles não tinham o mesmo código de ética, digamos assim, e não viu muito problemas em deixar o vilão cair do prédio, assim. Tá falando da DC e da Marvel, mas o Batman é da DC, ele pode se enquadrar na categoria dos anti-heróis, né? Porque, afinal de contas, ele não é um herói, ele é um justiceiro. O Super-Homem, não. O Super-Homem é o herói absoluto. Ele é o homem da vontade. É por isso que o último filme de Superman é tão ruim. É muito ruim. Ele não é retratado da forma correta. O Superman é o Christopher Reeve. É o cara que se recusa a fazer mal mesmo o seu maior inimigo. No caso, o Lex Luthor, interpretado pelo Gene Hackman, que era a maldade absoluta, né? Então, ele foi mal retratado no filme, porque não é aquilo, ele não é um anti-herói. Ele é um herói, ele é uma pessoa bandosa. No fim do filme tem uma destruição lá em Metrópolis, que o Superman de verdade jamais faria. No filme, no Superman antigo, lá de 1980, tem a cena com o Zod, com o General Zod, e eles estão na cidade lutando e o Superman diz, não, vamos lutar na Lua, porque não quero ferir ninguém. E ele foge para a Lua e o Zod e os seus soldados vão atrás. Aqui não, foi no centro da cidade, destruiu, matou mais gente do que salvou. Eu sempre tive uma predileção pelo Batman, né? Sempre tive, inclusive pela filosofia do personagem, que era estimular atitudes de heroísmo, por isso que ele se mascarava. Bruce Wayne sempre tinha esse discurso, então eu sempre tive essa predileção pelo Batman. Mas eu sempre gostei, eu acho que é um traço, talvez, quando a gente... desde cedo, isso não tem idade para que a gente vai percebendo, claro que com níveis de profundidade coerentes ao tempo... quando a gente vai percebendo a nossa própria humanidade, a gente vai gostando e nos sentindo muito mais familiarizados com a figura ou com as figuras dos anti-heróis dos lugares em que a gente vai assistindo. Por exemplo, quando a gente vai acompanhando o Homem de Ferro com o Capitão América, eu, por exemplo, sempre me senti muito mais familiarizado com o Homem de Ferro, isso desde pequeno, do que com a figura do Capitão América, embora... eu sempre gostava. Enfim, quando eu assistia Dragon Ball Z, quando eu era pequeno, eu tinha uma admiração pelo Vegeta. Vegeta é de herói. Cavaleiros do Zodíaco, Ikki de Fênix, sempre Ikki de Fênix. Então, vou dizer assim, eu acho que talvez o anti-herói, essa, a figura do anti-herói, moldou a minha biografia. Tanto o meu anti-herói, o Guilherme citou o cinema, citou o Han Solo, eu ficaria sempre com o Michael Corleone, que não é visto como um anti-herói, ele é visto como um personagem absolutamente confuso. Já vi gente retratando ele como vilão, gente retratando ele simplesmente como protagonista. Não, ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Eu sou absolutamente nessa linha. Anti-herói, o anti-herói da família. O anti-herói das trevas. O anti-herói que mergulha ao submundo espiritual e, ao mesmo tempo, ele ressurge e tenta fazer essa batalha interna entre todas as suas concupiscências. Assim, para mim, o Michael Corleone é um personagem de uma profundidade filosófica que o cinema explorou muito melhor do que a própria obra do Puzo, que não explora esse lado. No livro do Puzo não tinha o Al Pacino. Não, é verdade. Não, o comentário perfeito e eu tô com ele. Mas o livro em si pega uma linha de um Michael Corleone que é uma extensão na percepção do Dom Vito Corleone, uma extensão da família como o sucessor. E o filme apresenta o Michael Corleone como sendo aquele que foi aleijado para a sucessão com a morte do Sonny. Enfim, então dentro dessa... Tem mais um aspecto em relação ao Michael Corleone, Tomás, que é o seguinte: o Michael Corleone, o objetivo, o fim dele, é um fim positivo, é o quê? Tirar a família da máfia. Ele queria limpar o nome da família. Isso fica claro no terceiro filme. Ele entende de todas as formas, ele vende a participação nos cassinos, ele quer comprar o banco do Vaticano para fazer algo sério, para fazer algo lícito. Ele não consegue, ele simplesmente não consegue, mas é o propósito. Tudo que ele fez durante os três filmes é para tirar a família da máfia e para proteger a esposa e os filhos. É, sim, eu vou nessa linha de sim e não, porque o segundo filme são trevas constantes, assim, é uma oscilação. Ele, ao mesmo tempo que deseja tirar a família, ele vai se percebendo cada vez mais mergulhado naquele ambiente, inclusive fazendo escolhas que culminam nisso. O terceiro filme já não. O terceiro filme é o filme onde ele passa o filme todo tecendo atitudes heróicas, inclusive uma confissão, inclusive uma inclinação espiritual. Enfim, tu vai vendo que é um homem que morreu sofrendo, ou seja, só morre sofrendo quem tem consciência daquilo que é bom ou daquilo que se frustrou, enfim. Aí eu vejo essa retratação. Mas no segundo filme, inclusive quando termina naquela cena monumental, que é a minha cena predileta da história do cinema, pela profundidade e pela linha de terror, que quando ele olha para a varanda depois da morte encomendada por ele do seu irmão Fredo, aquela cena, vou dizer assim, ela é impactante justamente por essa imensa neblina que fica dentro dela. Ao mesmo tempo, a gente encontra alguém obcecado pela descendência do pai, pela proteção da família. Ao mesmo tempo, a gente encontra alguém que, dentro dessa obsessão, dentro dessa má formação, comete todo tipo de excesso que, muito provavelmente, o seu próprio pai, e essa consciência, aquilo que faz com que ele sofra, o seu próprio pai não compactuaria. Então eu ficaria no cinema, só peguei o gancho que o Guilherme citou, o Han Solo, que também está entre os meus prediletos, sem dúvida. Eu ficaria sempre com o Michael Corleone por causa do Al Pacino, por causa do filme e por causa, principalmente, vou dizer assim, da profundidade do personagem que me fez gostar de cinema. Já que tu falou do Michael Corleone, é importante ressaltar que o terceiro filme não é baseado na obra do Mario Puzo, mas foi uma extensão que tem o roteiro do Mario Puzo. É que o segundo também não. O que acontece? O primeiro filme tem um excesso, já no primeiro filme, de licença poética. O segundo filme já não é também inspirado nele, tanto o próprio fim e o desenvolvimento da obra é completamente oposto daquilo que a obra reproduz. Em pequenas palavras, a obra do Puzo termina com uma inclinação da Mama Corleone para a conversão do filho acompanhada vou dizer assim, do núcleo feminino da família Corleone. Agora, o segundo filme, e já o primeiro termina com a ascensão do Michael, o segundo filme termina com as trevas máximas, e o terceiro com a profundidade de uma vida talvez arrependida, talvez amargurada, e fica aquele olhar com aquela morte na casa do Tom Tomazino, naquela cena também que eu considero monumental da própria trilogia. Sabes que é importante também dizer o seguinte, né, já falando sobre a adaptação de livro para roteiro, que nem tudo que é possível de retratar no livro funciona na tela. Claro. Sim, é um veículo completamente distinto. Então a licença poética faz parte dessa. Não, é que no caso do livro, a gente tem um capítulo inteiro só sobre a retirada de um problema, um problema na vagina da amante do Sony. A gente tem um capítulo inteiro falando só sobre isso. Então tu imagina, vou dizer assim, a obra em si, ela se pega, ela se prende, a obra, o livro, ela se prende em até mesmo em personagens que ficam ali em 18º plano durante o desenvolvimento do filme. E se pega em questões e detalhes da própria vida que eu não entendi a simetria disso com o desenvolvimento da obra. Enfim, agora, os filmes, aí sim nós estamos falando de uma licença poética muito bem estabelecida, que é, vou dizer assim, aquilo que não foi explorado adequadamente no Hobbit, por exemplo. O Hobbit foi além. Eu não gostei. Mas aí nós vamos fugir da questão do anti-herói, né? Não, não, não, claro. Porque no Hobbit não tem anti-herói. É verdade. Deixa eu pensar um pouco. Não, é verdade, não tem um anti-herói no Hobbit. Mas no Hobbit tem os anões... O Hobbit não aparece. Não, não aparece, mas os anões, a intenção deles é resgatar o ouro que foi roubado da sua família, assim, então, sei lá. Escuro de Carvalho, é um anti-herói. É meio anti-herói, vai, mas entrando na questão do livro ser traduzido para o cinema, eu ia falar justamente assim, sobre o Senhor dos Anéis, porque eu li os livros antes de assistir os filmes, e para mim ficou muito claro, assim, que o livro ele tem um enfoque bem grande na descrição de paisagens, porque o Tolkien era apaixonado por isso, por criar fauna, por criar flora, né, por desenvolver aquele mundo, e ele passa muito isso no livro. Mas não funcionaria no cinema. Exatamente, 5 páginas, 6 páginas, 7 páginas de descrição são reduzidas a 5 frames, entende? Porque tá ali naquela cena. Agora, por outro lado... Mas uma imagem vale mais que 1000 palavras também. É meio por aí, então. O Tolkien, ele faz as cenas de batalha no livro bastante curtas, assim, bastante rápidas. E no cinema funciona colocar aquelas cenas épicas de batalha. Claro, porque todo tem que entender, né? É, exatamente. Então claro que essas linguagens, elas têm cada uma sua forma. Por isso que o Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien, ele é tão contra as adaptações. Ele acha que isso daí vai contra o que o pai objetivava. Mas o pai, se nós pegar a história, não vê que o pai também não tinha lá, né, também tanto radicalismo em relação à obra dele, que ele vendeu os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit por $6,000. Né, quer dizer, passa aí o filme, e ele até queria que os Hobbits fossem interpretados pelos Beatles. Então... O radicalismo do filho dele. Uma pena, porque tem uma obra vastíssima aí que vai ficar só nos livros, até que pelo menos está em domínio público. Estava falando sobre livro e anti-herói, nós estamos falando de cultura. Eu acho que vale a pena citar um outro caso aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Hannibal Lecter é um anti-herói? Eu considero. Sim, ele está sendo usado como aquele instrumento para resolver o crime, né? Ele é um... Não, mas não é falando em relação aos crimes, é falando da atitude enquanto personagem nas histórias. Eu fico no campo de defini-lo como uma figura absolutamente sedutora. Culturalmente, forma, principalmente no segundo filme, o Hannibal, pra mim fica dentro desse campo, o campo da sedução. Claro que eu bem defino ele como um anti-herói, mas o meu fascínio pelo personagem se dá pela sedução, claro que acentuada pela interpretação do Anthony Hopkins, mas eu ficaria dentro dessa definição de uma sedução cultural. Eu posso fazer a minha análise a respeito do personagem? É o seguinte, se nós observarmos, mesmo os crimes que o Hannibal Lecter comete, eles são crimes com um propósito social. Ele nunca mata um sujeito qualquer na rua. Ele mata ou alguém que está perseguindo ele, ou alguém que ele considera que faça algo ruim para a sociedade. por exemplo, o flautista de Baltimore, né? Ele matou e serviu ele para a curadoria da Orquestra Sinfônica, numa janta muito sofisticada, porque ele estava desafinado. Então ele considerava aquilo uma ofensa à sociedade. E ele eliminou o cara. Claro, nós podemos aqui dizer, não, imagina, o cara é realmente mal mesmo. Mas tem esta conotação. E os outros dois filmes, o segundo filme e o terceiro, principalmente, o Hannibal, isso eu acho que se reflete um pouco nos livros, ele ali assume uma característica de anti-herói absoluto, porque ele está motivado... No primeiro filme, Dragão Vermelho, ele é um vilão, porque ele quer matar o Will Graham. Mas nos outros dois filmes, ele se assume como um anti-herói, porque o propósito dele é salvar e ajudar a Clarice Starling, por quem ele é apaixonado. No segundo filme, ele quer ajudar ele porque ele fica encantado com ela, de ela estar enfrentando ele, de ela não baixar a cabeça para ele, de ela não se prostrar diante dele, ou de ela ter uma resistência à pressão psicológica que ele faz a ela. Ele acaba tornando-se admirador e depois ele se apaixona por ela. E no terceiro filme, ele volta para os Estados Unidos para salvar a Clarice de uma mutreta que havia sido bolada pelo FBI para responsabilizar ela. Então, a atitude dele, nesses pelo menos dois filmes, O Silêncio dos Inocentes e No Hannibal, e no livro, é a atitude clara de um anti-herói, que usa o mal para fazer, muitas vezes, ou mesmo sem querer, acaba fazendo bem. Só nessa característica, assim, nessa linha da psicopatia, tem um de um seriado que eu assisti há pouco tempo, que é o Dexter Morgan. Então, vou dizer assim que ele é um anti-herói, para mim é um anti-herói clássico, inclusive, que é alguém que luta contra a sua própria psicopatia. Não sei se vocês assistiram esse seriado. Eu assisti alguns episódios, é bem bacana. É um seriado longo, são 8 ou 9 temporadas, acho que são 8 temporadas. Assisti todos, e todos os episódios, gostei muito da própria particularidade de cada uma dessas temporadas dentro da própria psicopatia dele, do envolvimento que ele tece com pessoas nos seus mais variados estágios, ou seja, numa vida como pai, numa vida como marido, numa vida tentando ter um amigo, na vida tentando se reconstruir depois de uma viuvez. Aí já tô fazendo spoiler total, né? Mas enfim, dentro dessa característica, o Dexter Morgan para mim é um personagem clássico de um anti-herói, de um psicopata que luta contra os seus níveis de psicopatia. E que, ao final da série, vou dizer assim, nos deixa uma série de perguntas. Não vou dizer, porque eu quero estimular, inclusive, que os nossos ouvintes assistam, mas no final ele nos deixa perguntas em que sentido se a forma como ele conclui a sua vida, ou como a série, enfim, concluiu aquele fragmento da sua biografia, se foi da melhor ou da pior forma possível. Tamanha a complexidade do personagem que termina deixando a série em aberto, assim. Para mim é um personagem que eu assisti e acompanhei há pouco tempo, e que dentro dos anti-heróis, assim, ele alçou alguns postos, assim, eu já o coloco dentro da minha lista, assim, dos meus prediletos, justamente por esses traços, essa psicopatia de um homem que faz justiça com as próprias mãos em um primeiro momento, mas não é só isso, porque nem sempre ele fez estes atos de justiça por um desejo de fazer justiça, e sim para alimentar a sua própria psicopatia. E aí a gente entra naquela discussão, bom, o anti-herói, ele é aquele que alimenta os seus próprios desejos, mas ao alimentá-los, está fazendo um bem, ou é aquele que apenas a sua ação final, tornando ela um bem, é um bem em si, entendeu? Claro, seria o caso do Gollum, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que a gente tem que se perguntar até que ponto ele seria um anti-herói ou não, nessa mesma linha, né? Porque eu não acho. Eu acho que o Gollum é um personagem trágico. Ele é um personagem que se destruiu e ficou louco. E não há nenhuma intenção positiva naquilo que ele está fazendo. Mas, no final, é a ação dele que... Mas também não há pretensão de nada, ele só quer o anel. Exatamente, mas no final é isso que acaba salvando a história. Porque os hobbits que foram designados para fazer isso, eles dão para trás, né? Quer dizer, o Frodo chega lá na montanha da perdição e não consegue jogar um anel. E o Sam, idem. Nenhum dos dois consegue lançar um anel no fogo. Mas é o Gollum, quando tudo já estava perdido, na sua intenção puramente egoísta, que acaba por um... um acidente destruindo o anel. Mas eu não considero isso, porque na minha avaliação, para ele fazer isso, ele teria que estar de forma racional fazendo isso. O Gollum é motivado porque ele ficou louco em anel. O anel viciou, é como se fosse um zumbi do crack. O anel é um crack pro Gollum, ele precisa do anel. Entendi. Então, o anti-herói é aquele que se agora, faz... O Hannibal o Desígnio não pode fazer o anti-herói, é isso que você está dizendo. Agora, o Hannibal Lecter, por exemplo, e isso é por isso que eu desconsidero o livro de origem dele, eu desconsidero o filme de origem dele, retrata ele como uma pessoa que tem um trauma de infância. E daí eu vou concordar com o diretor Ridley Scott, nos comentários do filme Hannibal. A todo momento tu vê o Hannibal agir, tu vê o Hannibal proceder crimes terríveis, mas ele sempre faz isso, motivado na racionalidade. Ele nunca deixa de ser ponderado nas suas ações. Ele nunca deixa de ser metódico nas suas ações. Ele não parece ser louco. Ele é mau. Entende? Sim, então, sim. Ele não é um personagem louco. O Gollum é um personagem louco, porque ele tem duas personalidades. É o Gollum e o Sméagol. Pessoal, acho que a gente vai chegando ao final aqui, a gente já está uma hora batendo papo e eu gostaria também de fazer uma saudação final ao pessoal que nos escutou até agora. Também agradecer a participação de vocês dois. E então, mais uma vez, agradecer a ti, Guilherme, por ter aceito o convite e por ter participado desse podcast. Olha, Rob, foi um enorme prazer, muito divertido também aqui falar com o Tomás e contigo. Sobre um assunto que eu gosto muito, que nós entramos de forma periférica, mas entramos, que é cinema, é um assunto que eu gosto demais de falar. Obrigado! Maravilha. Thomas, encerra aí pra gente, por favor. Bom, foi um imenso prazer conversar com o Guilherme, pra mim sempre é uma satisfação, contigo também, Ronaldo. E claro que conversamos de modo superficial sobre os anti-heróis do cinema. Deixei de falar de alguns que eu gosto, por exemplo, Rambo, enfim. Tem tantos aí que a gente tem como parar e conversar, e eu espero que a gente retome essa conversa mais inúmeras vezes, porque é um assunto saborosíssimo, e a companhia, então, adiciona, vou dizer assim, bons temperos para a conversa, porque o Guilherme sabe muito de cinema, para mim também é um aprendizado. Então, para mim, foi um enorme prazer. Fiquem todos com Deus.